quello da notte allo fronte. 2-6-0, Lima Tempi, sono 0. 4-0, buono, 2-6-0. Chama e controle, 1-2-0-2-8. Vai na patrulha, 1-2-0-8, 2-6-7-6-4. Controle Força Aérea 8764. Força Aérea 8764, prossiga. Cruzou já o circuito do aeródromo, está seguindo para Aracaju. Está mantendo 500 pés no momento, ingressando no corredor forte. Autoriza a sessão para 1000 pés? Sim, autorizado 1000 pés, ajuste no 019, reporte no Interlagos. Passará Interlagos, Força Aérea 8764, sessão para 1000 pés. Nível 340, saída da El Leda após direto Porto Seguro. Decolada 10, primeira curva à direita, o código é 5165 e o controle em 1208. Coral, estimado para pouso em Aracaju. 10, vento 1, 10 graus, 099. Precisa falar, 10, bola 200. Caso o gol receba o noticast, à esquerda do eixo, tem um helicóptero da Força Aérea mantendo 1000 pés no litoral, ok? Litoral Nordeste. 1-5-0-5. Ciente, 1-5-0-5 para Conde e Aracaju, 1-5-4-7. Utilizado, 6-0-2-5. Oceana é 6255, chame torre 1-1-8-9-5. 8-9-5. Agora, Xané 6255. Xané 6255, continue a aproximação, reporte baixado travado. Pera aí. Papa Romeo Índia November Alpha, a um tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 1000 pés. Um helicóptero AS-5. A ciência do tráfego vai ficar sempre ao mesmo. Já em mais 1 a 2 minutos já estamos ingressando no corredor Interlagos. Ciência de novemberal. Web 6740, desça para 2000 pés. Ajuste no 019, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2019, repórter estabilizado 6740. 4, chame agora o controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, no 260. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, gol no 260, decolado, não se escuta. Gol 1-2-6-0, contato radar, saída Puca, sobre mantém nível de voo 390. Puca, sobe mantém 390 no 260. 8, 3 horas e 30, alterna Campinas. No 8, Recife, 3 horas e 30, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 612. Anotei, pode falar. 198, decimal 95 e hoje chama 019. Índia Alfa, para o ponto de espera 0295, confirmando a alterna Campinas, 3191. 3191, confirmando a alterna Guarulhos. Negativo, Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá. Presidente Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 190. E aí, Indião, para o ponto de espera, torre 1 na noite, decimal 612, condição 1 na noite, decimal 95, ajuste 1-0-1-9. Gente, ponto de espera da 1-0, e os 295, a torre 1-0-1-9, 3-1-9-1. Quebec, Serra, prossiga. A matrícula da aeronave? Porque eu não estou com o seu plano aqui. Azul 4207, chame Centro Recife 133325, alterna 1251. 133325, 1251. Cena 6255 no solo 37, libere direito, solo 121 decimal 9. 19 para liberar. Solo 3191, vai manter a posição por mais um minuto. Ó Salvador, cena 6255, livrou. 6225, sim, destaque autorizado via Alfa Quatro Juliette. Alfa Juliette, 6255. Confirmando o TAM no través do 62, você tem condições de taxiar mais à frente e liberar o eixo de ingresso da Juliette para a aeronave parquear no 62? Confirme para TAM. Baixou e travou, 6740. Leve 6740, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso, 6740. Ok, já está iniciando o táxi da 3191. Até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8 decimal 95 e o ajuste no 099. Gente, está 3191. Controle Salvador, bom dia, 35220, transfere. Trip 5220, ação de identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada Mari, descendo para o 050. Identificou, confirmando, a pista em uso é 10 ou 17? A pista em uso é 10. Sim, só para confirmar o artismo, informação Oscar, é 3D ILS da 10, pista em uso 17. Da Juliette, 6255. 6255 da passagem, Airbus da TAM, após ingresso para o 612. Logo, da TAM, 612. Controle Índia November Alpha, está na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, chame torre 11895. 11895, graças, bom trabalho. Índia November Alpha, está na proa da rotatória. Índia November Alpha, reporte final de 3 milhas da 97. Reportará final 3 milhas da 97, Índia November Alpha. Web 6740 no solo 41, libere direito, solo 121 decimal 9. 3 ou 9, liberando direito. Salvador, Bom dia, tá 3191, ponto Paradão no zero, pronto. TAM 3191, a linha decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado aliás, decolar pista 1-0, cliente, TAM 3191. Via Alfa, reporta a sua Juliette, 6740. Alfa, reporta a sua Juliette, 6740. Controle autoriza o TRIP 5220, voar direto ITAP. Autorizado, direto ITAP, TRIP 5220. Direto ITAP, grato. 1260, vai passando 175 para o 390. Sim, que aguarde para transferência, gol no 260. 260. Zulu, Papareco, confirme seu transponder. Ciente, Zulu, Papareco, vou ir na proa da rotatória, informe no ponto de descida. Zulu, Papareco, desça para o número de voo 050, ajuste no 019. Ou 1260, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, obrigado, bom dia. Fala, Capitão, alguém quer passar? 6740, Juliette para 04. Juliette 04, Vemer Alfa, 3 milhas por hora, da 17. Liga November Alpha, continua em aproximação, aguarde a instrução de pouso. Cliente, continua na aproximação, aguarde a instrução para pouso, liga November Alpha. TAM 3191, decolada de 44, chama agora o controle, 1-0-8. 08. TAM 3191. TAM 3191, contato radar, saída da EL, sub, mantém a nível de voo 380. Da EL 380, atualiza da presente. Da EL ou Leda, melhor ainda? Autorizado da EL, da presente, tá? 3191. Da EL, obrigado. Afirmativo. Pronto, copy. Quebec Serra autorizado, Salvador, Siri, Serra Índia, Romeu Índia, rota direta, decola dando 7, voando à direita, ingressando no corredor Axé, inicialmente restrito no 1000 pés, restante da subida até o 045, em coordenação com o controle Salvador. Seu código é o 0123 e controle 1208. November Alpha no solo 46, confirme, intenção é o estacionamento é o PAD 4? Super Alfa, autorizado backtrack, reporte livrando pista. Autorizado táxi até a Papá, reporte para ingresso 97. Paulo Salvador, boa tarde. O Xené 6203, informação ótica, 380 Galeão. Frequência livre. Galeão, nível de voo 360, LV circulou 10, SMAP pode girar para o Lúcio, direto Barbacena. Segundo da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Brice, 5402, transponder, 208, controle de saída, Xené 6203. Juste 10019, autorizado final ILSS do E, reposto estabilizar no localizador. Para 2000 com 1099, reporte estabilizado, o 5220 da TRIP. Silvio Quebec, CE, autorizado decolagem de pista na 7, vento 1-10 graus, 08 nós. Já a ONU 50, TAM 319. Escolheu TAM 319, 150 de nível. Sente, aguarde para transferência, TAM 319. Guarda. Serra decolada 5-1, chama agora o controle 1-0-8. 208, obrigado. Tono 3325, alterno 1251. Chama agora, recebe o 3325251, boa tarde. Sully, bom dia, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, mantém condições visuais no corredor Axé, a 1.000 pés, reposto no farol da barra. E autorizado, voa 2.500 com apoio de Boa, São Paulo e apoio de Rio. No localizador. Trip 5220, chame torre 11895. 1895, 5220, obrigado, até já. Kilo Quebec Sierra, ciente, autorizado, direto Morro de São Paulo, confirme seu estimado para pouso. Direto Morro, estima mais 35 minutos. Ciente, Kilo Quebec Sierra. Cliente, vou na proa de Paris. Romeu, quente, pode ser ingresso na 7. Gente, tá recente. 182 já foi ouvido, 2:25 com. Vamos fazer 7.5. Juliette Romeu, Arlinda Cola no 7, 90 graus, 099. 0, livro piso, taxi foi alfa. Boa, alfa, quilo, pode ser. Voo no 777, ponte perdão no 0, pronto. Voo no 777, Arlinda cola pista no 0, vento 100 graus, 099. Gente, Arlinda cola 110, voo no 777. Venho fora. Mike Lett, venho fora. Mike Juliette Romeu, decolado aos 58. Chame controle, 120.8. 120.80, controle, grato. Controle Salvador, muito bom dia. É o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém controle de slide no litoral sul. Confirma onde irá fazer o sobrevoo? No farol da Barra, senhora. Gente, Mike Juliette Romeu. Não, no 0, 90 Yankee Mike, prossiga. Gol no 777, decolado 00, chame agora o controle, 120.8. 208, bom trabalho, gol no 777. Mike, gente, vou na pro da rotatória, reporte para a descida. Boa tarde, gol no 777, na saída da El. Gol 1777, contato radar, saída da El, tudo em mantém a nível de voo 340. 340, gol no 777. Eu vou no 777, solicito a coordenar o nível final 280, por gentileza. 280? Afirmo. Gente, aguarde, gol no 777. Grato.